pode manter, me escuta. Afirmativo. Portão, via Juliette, portão 62. 62, afirma. Obrigado. Lança 6570 no solo ao 04, libere à direita na Golf, taxi via Alfa e Kilo para o 43. Na Golf, Alfa e Kilo, 43, 6570. Salvador, azul 4047, estou tomando conta de cara da 10, som. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar. Correção, correção. Alinha e mantém, alinha e mantém. 4040. Alinha e mantém, azul 4040. Ok, o azul está livre, alinhar e decolar. Alinhar e decolar, vento 130 graus, 04 nós. Alinha e decola, está no zero, azul 404. Salvador, bom dia, será o 9970. Autorizado pouso, vento 120 graus, 04 nós. Livre pouso, cabeceira 120, será o 9970. Azul 4040, decolado aos 11, chama o controle 119, décima 8. 19, bom dia. Sideral 9970 no solo 13. Liberei a direita, chamo o solo 211. Liberando, chamo 211, Sideral. Peter Paul Dispatch. Torre, bom dia, o trip 5514 no ponto de espera, cabeceira 10. A linha e mantém, 5514. A linha e mantém, trip 5. Trip 5514, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 032. Livre decolagem para o trip 5514. Ciclo 4, decolado aos 20, chame o controle 119.8. Vai chamar em 119.8, bom dia. Bom dia. 1063, ponto de espera 10, número 2, pronto. Tension 093. Noite 65, autorizado a alinhar e decolar. Vento variável 105 nós. Além de decola também, boa noite 65. Bono 093, ponto de espera no 0, pronto. Estou ciente, mantenho ponto de espera. Salvador, o senhor teria estimado para o voo no 093? Tenho, assim que o 727 pousar, está na final aí o ingresso, ok? Pois o 727 está na final. Ok, grato no 093. Boa noite, 65, decolado aos 39, chame o controle 119.8. 198 com controle, bom dia, boa noite, 65. 2 Salvador, Rio, 9811. 9811, cheque 3, livre pouso, vento 130 graus, 04 nós. Baixa travado, Rio, 9811. Confirmando, estamos descendo no glide aqui, está na rampa. Correto. Não entendi, como é? Estamos descendo no glide aqui, estamos recebendo ele com confirmação correta. Ok, ciente, vou repassar a informação para o controle, grato. Prossiga. Quando foi reportado a frequência do site, foi quando passa o teste. Passou ser passado ao seguinte período de teste. trajetor de incêndio. Loro 093, a linha mantém na sequência. Após o aeronave nacional, autorizado a linha é manter voo no 093. E 9811 no Solos 42, só confirmando que você recebeu o glide aí normalmente durante a aproximação? Normal. Ciente. Temos Solo 2111, olha lá. Loro 093, autorizado decolagem, vento no 110 graus, 022. Autorizado decolagem, pista no 0, gol 1093. Faz a rolagem do companhia ali e mantém, no 963. O 093 decolado dos 44, chegou o controle 119, décimo 8. 98, voo 963, autorizado a decolar, vento 120 graus, 04 nós. Gol 963, decolado uns 4 ou 7, chama o controle, 119, décimo 8. 98, bom dia, 963. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, passarei 2229. Torre 2229, bom dia, check tem? Ah, mais um minutinho. Fechamos com 3 checados. Vai fazer, reportarei. Dois, dois, dois, nove, baixou e travou. Autorizado o pouso, pistola zero, vento no 30 graus, 05 nós. Passaredo 2229. 2229, livre pouso. Não no zero. Salvador, bom dia, azul 4201, ponto, espere pronto. Passarinho 2289 no solo 51, chame solo 201. 201, grato. Azul 4201, mantém ponto, espera. Mantém ponto, espera. Por 649, escuta. Quatro nós na escuta da torre. Oi, eu vou 1649, bom dia, final da 10 baixado pra lá. Sim, 1649, autorizado pouso, obstino 0, vento 120 graus, 049. Pouso na 10, 1649. Ali mantém 4201. Ali mantém 4201. No 649 no solo 54, libere a direita, chame o solo em 1211. Direita 211, 649. Azul 4201, no livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 059. Livre decolagem, Decolado 5000, controle em 198, azul 4201. 198, bom serviço, 4201.